Este é o programa Ensino Básico e Revista. Agora são 17 horas e 8 minutos, estamos entrando no ar com o programa. Esse é um espaço, amigos, para escola pública, em particular, enfim, educação básica, né? Aqui discutimos tudo o que foi relativo à educação. E hoje, como tem acontecido nos últimos programas, né, eventualmente a gente traz alunos também, mas nos últimos programas a discussão tem sido feita entre professores, que não são uma situação atípica, né, então tem sido feita entre professores. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, entre amigos, entre colegas, né, o professor Clésio Niceto, o professor Matheus dos Reis, o professor Robson Favareto, né, eu, o professor Toninho e o professor Maurício Ortega e nosso querido amigo Daniel Monteiro, que é jornalista aqui, que tem participado conosco também desse programa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a questão da Conferência do Clima, né, da 21ª Conferência do Clima, né, a COP 21. COP 21. Boa tarde, Toninho. Que é a Conferência das Partes, COP. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Robson. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Daniel. Vamos aí colocar as nossas ideias, né? Hoje está bem eclético aqui. Hoje nós temos aí um professor de biologia, professor de física, professor de história, professor de sociologia. Então dá pra gente discutir legal. E o Daniel, que não é professor, tô brincando. E o Daniel, que é jornalista, é o cara, acho que bem mais informado que todos nós aqui, né? Porque ele tem que estar sempre no topo da notícia, né? Não engano. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Clésio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, José Maurício. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Robson, né? Vou mandar um abração para todo o pessoal que está nos ouvindo, tá? Meus filhinhos estão me ouvindo lá junto com a minha mãe em casa, tá? E aí, tô até com um pouco de vergonha hoje, né? Tô aqui físico, doutor em física, doutor em química, um biólogo aqui, eu aqui social, não sei nem o que eu vou estar falando sobre isso, né? Sobre a questão do meio ambiente aí, né? Mas eu vou tentar aqui, vou tentar colaborar de alguma forma. Boa tarde a todos. Boa tarde, professores. Boa tarde, Clésio, Matheus, Robson. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Daniel. É uma satisfação participar novamente desse programa. Hoje é ao vivo. Ao vivo e a cores. E entrar direto no assunto, para a gente poder começar a comentar a questão desses encontros ou dessas iniciativas que se fazem para tentar salvar o planeta, ou pelo menos minimizar os efeitos nocivos que o próprio homem vem causando no planeta. Né? Mas uma coisa me deixou muito chateado já essa semana passada, que juntamente com a abertura dos trabalhos da COP 2001, nós tivemos o Japão anunciando que vai voltar a caçar baleias, que é uma coisa também que eu gostaria de estar trazendo aqui como uma discussão e uma decisão condenável, né? Agora que nós estamos tendo uma certa recuperação no número de baleias dos oceanos aí, durante tantos anos de preservação e de proibição da caça, o Japão parece que anunciou, mas isso aí vem causando um grande problema, principalmente com as entidades que cuidam, né? WWF, o próprio Greenpeace, né? Então nós temos aí uma notícia, assim, bastante chata de se comentar aqui. E eu gostaria de debater também isso aí com vocês. O Maurício, então já vou pegar o gancho que você soltou e já jogar para todo mundo. Essa retoma, eu tô procurando aqui a matéria do Japão. Deu, na verdade, um pouquinho antes até da COP21. O Japão vai reiniciar a caça às baleias nos próximos meses e tal. Proibição será suspensa até o fim de março de 2006 e a renúncia à caça ocorreu por decisão da Corte Internacional. O quanto as discussões hoje sobre a questão ambiental são prejudicadas pela questão econômica, pela questão dos arranjos econômicos e da não cedência dos países em prol da discussão macro. Levanta a pergunta óbvia, porque às vezes não é para os nossos ouvintes, pode não ser tão fácil é fazer essa correlação entre economia, entre interesses econômicos das grandes nações e meio ambiente, porque quando você pensa na questão de vamos preservar o meio ambiente e salvar a vida no mundo, parece que é óbvio que todo mundo abre mão de algumas coisas, mas não é assim que funciona. Basicamente, Daniel, tudo está relacionado com o poder econômico. Já nós dissemos aqui várias vezes, inúmeras vezes, milhares de vezes, que o capital sempre se sobrepõe. E não é só o problema das baleias, né? A gente pode pegar um problema mais perto da gente aqui. A destruição da floresta amazônica, que está causando todo esse rebuliço no nosso clima aqui, no clima da região sudeste para baixo aqui. Entendeu? Então, o capital está sempre mandando. A gente pode citar outras coisas também, como, por exemplo, por que não se parou de usar petróleo até hoje? Eu acho interessante que o objetivo dessa conferência, um dos objetivos, é impedir que a temperatura suba, né? Mais 2 graus nisso. Mas desde que não afete a economia. Leia-se, economia, leia-se o quê? Desde que não se afete o quê? O lucro, né? Óbvio, né? Como você está dizendo, né? Daniel, como você acabou de dizer, infelizmente o capital está acima, né, do bem-estar da humanidade. Perfeito, e parece que é um acordo conciliatório, né, entre o interesse do capital e a questão do meio ambiente, né, que parece que a previsão é de que nos próximos 50 anos vai subir, se continuar no ritmo que está, se virar 5 graus, aproximadamente 5 graus. Eles estão fazendo um acordo para que suba no máximo 2 graus, né, a temperatura do planeta, né. Então você vê que não é para não subir, para estabilizar de novo, é tentando conciliar o interesse do lucro, né? Tendo em vista aí o que o planeta ainda suporta, né? O que o meio ambiente, o que a própria humanidade, que vai ser muito prejudicada, né, com o aumento da temperatura do planeta, suporta aí, né? Então você vê que não é uma medida que visa resolver o problema, né, pensando nas gerações futuras, né, mas visa o quê? Ajustar, fazer um ajuste aí para que... Tentar minimizar, né? Perfeito. Agora, é o que a gente nota, professor Matheus, o que a gente nota é o seguinte, muitas vezes se você falar 2 graus, 2 graus não faz tanta diferença, hoje está 21 graus, hoje está 23 graus, parece que isso não faz diferença. Mas no planeta, isso faz sim muita diferença, porque nós temos regiões que são regiões polares, por exemplo, que 2 graus, você vai perder uma massa de água congelada, uma quantidade enorme. Inclusive as próprias geleiras já estão sofrendo isso, nós estamos tendo degelo já acentuado no planeta, isso é muito ruim. Em regiões desérticas também, isso faz muita diferença. Em vários lugares do mundo, você muda o regime hídrico, você muda a quantidade de chuvas, justamente por causa de 1 grau, de 2 graus. Isso que tem acontecido no nosso país, que nós estamos notando, parece que nos últimos anos começaram a se notar, o problema da água, né? A escassez da água por um período que não choveu aquilo que vinha sendo costume chover. Choveu bem menos do que o normal. Só aí já paramos aí, vários reservatórios já começaram a secar, começou a diminuir, começou a ter problemas seríssimos de abastecimento, né, problemas de contenção. E aí começa a aparecer já esses 2 graus, que a gente acha que não é muito, mas é muito sim. 2 graus a nível de planeta é muita coisa. Não é tão simples de resolver assim. Isso, consequentemente, elevará o nível, né, do oceano. Sim. E você elevando o nível dos oceanos, você muda o regime de chuva. Olha, gente, nós temos aí um exemplo que todo ano tem acontecido, El Niño, o fenômeno El Niño, que é um aquecimento anormal das águas do Pacífico, certo? Aqui no Chile, né? Na região do Pacífico ali, esquenta as águas, isso muda o regime de chuvas toda a América do Sul e em todo o mundo, na verdade. O mundo é a teoria de Gaia, né? Você não tem um organismo isolado, a Terra é um planeta só e, consequentemente, o único planeta que nós temos para morar. Certo? Não adianta achar que nós vamos pegar um ônibus espacial e ir embora daqui, porque não vamos. E o homem tem que aprender a cuidar desse planeta. Não adianta, nós estamos protelando essa decisão. Não adianta a China, não, eu participo, mas não posso acabar com a minha economia. Gente, pelo amor de Deus, que falta de bom senso isso. Querem crescer tanto, querem ter um crescimento tão exacerbado, um poder econômico tão grande, para quê? Se já não tem lugar para morar mais. grande questão que se levanta é a questão do desenvolvimento sustentável, né? É esse que tem sido o foco aí, que foi praticamente a partir do início dos anos 2000 se trouxe esse conceito, né? De fazer com que haja um tipo de desenvolvimento que preserve o meio ambiente, né? Que preserve o planeta para gerações futuras. Você vê que passaram-se aí aproximadamente 20 anos quando surgiu esse conceito até hoje, e pouco caminhou nesse sentido, né? Você vê que é interessante, eu estava vendo um gráfico que saiu hoje no UOL, né? Nós somos 10 países que são os maiores produtores de gases de efeito estufa do planeta. O Brasil está em sexto lugar entre esses países. A China está em primeiro, os Estados Unidos está em segundo, se não me engano a Índia está em terceiro e assim por diante, né? Todos os países que produzem os gases do efeito estufa, né? O GE, né? Gás do efeito estufa, eles produzem por conta da sua economia, né? Então, qual que é a principal razão da produção dos gases do efeito estufa? Geração de energia e agropecuária, né? Então, tem uma relação direta aí com a necessidade econômica dos países, né? Ou seja, para diminuir a produção dos gases do efeito estufa, tem que mudar a estrutura, né? A ideia de economia. Desculpa, Tony. Eu peço desculpa. A China esteve presente, mas ela só se compromete a fazer algum trabalho nesse sentido a partir de 2030, né? Comprometimento de diminuir. Desculpa, Tony. Não, o comprometimento da China é porque ela diz que ela vai atingir o pico de emissões dela em 2030. Aí quando ela atingir o limite de emissões dela de gases de efeito estufa, é que ela vai começar a se comprometer a baixar a emissão. Não, chega a ser meio cínico, né? Acho que é meio assim. A gente está todo mundo vendo esse tráfico, seria engraçado. A questão daquele país chamado Tuvalu, você já ouviu falar que é um país insular, que tem no Oceano Pacífico, chamado Tuvalu, que é um dos países que está mais arriscado de desaparecer do mar, por causa disso. Uma ilhota, bem pequeno, um dos menores países do mundo, né? Esse país, não sei se vocês estão acompanhando, o país está desaparecendo agora, já perdeu uma parte daí, se não me engano, quase 30% da ilha já foi coberta pelo Oceano Pacífico. E é um país que vai desaparecer nos próximos 10 anos, se continuar no ritmo que está. Então você vê, ao mesmo tempo, um país desaparecendo e outro país falando que vai produzir gás de efeito estufa até 2030 de forma totalmente tranquila, né? Então essa questão que é a principal, né? Mexer com o interesse político, né? Dos setores que estão no poder. E não é simples isso, né? Porque joga com várias questões aí, né? A gente vê, eu tenho visto aí praticamente desde quando eu estava na universidade, no milênio passado, né, lá na Unesp, eu lembro que eles apareceram com um conceito muito interessante, que eu gostaria de trazer aqui para a gente estar discutindo ele, né, que chama-se crédito de carbono. Né? Não sei se você ouviu falar desse conceito. Que é o quê? Os países desenvolvidos, né, para continuar se desenvolvendo, né, continuar despejando gás de efeito estufa, em especial carbono na atmosfera, eles pagam para os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, medidas, né, créditos para preservar. Então, o país continua desenvolvendo através da poluição e dá um dinheiro ali para que o país que está em desenvolvimento não tome medidas que gere produção de gás de efeito estufa. Então é uma medida que você vê que está sempre comprometida com o quê? Com a preservação do status quo econômico, né? A forma econômica dominante, né? E eles dão um jeito de comprar aí dos países em desenvolvimento uma saída para preservar o meio ambiente, né? Quer dizer, cuida você aí que eu não vou mexer no meu não. Eu tô até pago para você cuidar, né? Eu não quero cuidar, não. O conceito que eu gostaria de ter trazido. O Matheus que tocou nesse assunto da cidade, do país, né? Tuvalu, que poderia desaparecer. Estou vendo aqui que nós temos outros locais na Terra que também sofreriam com isso. A cidade de Veneza, também a tendência é desaparecer com esse aumento dos oceanos, Maldivas, as ilhas, né? E Kiribati e também Seychelles. São os locais na Terra que provavelmente vão desaparecer. E pelas fotos que eu estou vendo aqui, são locais maravilhosos, né? São ilhas paradisíacas que, infelizmente, estão correndo esse risco aí. Inclusive a cidade de Veneza também, que é uma cidade maravilhosa, histórica e maravilhosa, né? Um dos maiores centros turísticos do mundo, né? Também corre esse risco de desaparecer do mar Adriático, né? Já sofre hoje com os efeitos, com alguns problemas de enchentes e a própria deterioração, é causada pela água salgada que mistura com o rio que corta a cidade de Veneza, já causa alguns problemas, mas a subida do nível do mar também só tem piorado a situação em Veneza. Inunda a Praça de São Marcos. Inunda a Praça de São Marcos, como disse o professor Maurício. Vou Toninho está perguntando aqui fora do ar, antes do Clésio falar, a questão do preço do carbono. Vou dar uma pesquisada aqui e já passo para vocês sobre certinho, didaticamente, o que é o crédito de carbono. Então, todo mundo joga tudo para cima do governo, mas também nós podemos colaborar com a diminuição, né, da quantidade de poluentes. Todo mundo fala, mas eu não gero poluição. Lógico que você gera. Todo mundo gera. Todo ser humano na face desse planeta gera uma poluição, porque os gases de efeito estufa são os óxidos de carbono, de nitrogênio, de enxofre. Esses gases na atmosfera funcionam como um cobertor que impede que os raios solares que incidem e entram na Terra voltem para o espaço, na maioria das vezes. Então, o que acontece? Ah, mas eu não faço... O que eu colaboro? Bom, você tem um carro a combustão. Você come. Você produz lixo. Você produz um monte de outras coisas aí. Geralmente, dizem que os maiores emissores de metano no planeta são as vacas, né? Os ruminantes, os animais ruminantes. Eles são, mas não quando estão flatulando. Eles têm... Eles estão ruminando, na verdade, é. Eles soltam bastante gás de efeito. Todo mundo pode colaborar, né? Por exemplo, quando você vai... O carro tá... Você vai usar o carro para ir andar 2 quarteirões, vai a pé, pô, né? E tenta reduzir a quantidade de lixo produzido. Reciclagem. Você pode, por exemplo, reciclar tudo. Por exemplo, nós poderíamos estar reciclando 100% do lixo de todas as cidades e estar economizando combustível fóssil. Mas, infelizmente, como nós já dissemos aqui, as empresas petrolíferas, elas têm um lobby muito violento em cima dos governos, que não deixa se procurar uma outra fonte energética. Por exemplo, o Brasil tem uma fonte energética alternativa que já foi vista que é economicamente viável, que dá certo, etc. Quando ela começa a sobressair, o que eles fazem? Aumenta o preço dessa fonte para produzir, para vender a outra, porque então você está ferrando quem está produzindo o nosso ganha-pão lá, que no caso seria o petróleo, né? O petróleo e o etanol. O etanol é menos poluente porque gera menos CO2, a gasolina gera mais CO2 e a Petrobras é que detém o poder de exploração, essas coisas aqui. Agora tá abrindo um pouquinho com esse negócio do pré-sal aí, né? Tá deixando os outros também já meter a mão no petróleo também, que supostamente seria nosso, que não é nada nosso, de ver na realidade, né? Tudo dos outros. E o etanol. O etanol, né? Que, de uma certa forma, é um composto, é um combustível economicamente viável, que poderia estar substituindo, mas, infelizmente, não, nunca vai substituir, porque senão você quebra a Petrobras e as outras empresas. Né? Sobre o etanol, professor Clésio, eu vi uma notícia semana retrasada em relação ao bagaço da cana, que era desprezado e hoje pode ser reutilizado para fazer, realmente, para produzir etanol. E é uma quantidade imensa, imensa mesmo. Antes usado em caldeiras, era só como combustível, né, para alimentar caldeiras. Agora estão realmente transformando isso aí, sacarificam isso aí, transformam esse amido, sei lá, essa celulose em sacarose, sei lá como que eles fazem esse processo, através do calor, e conseguem transformar isso em etanol. Quer dizer, uma notícia bastante interessante, porque não que vá cair o preço, porque você sabe que cair o preço dos combustíveis é uma coisa que não depende só da facilidade ou da dificuldade de se produzir. Né? Tem outras questões que envolvem isso, mas pelo menos a oferta de combustível, do etanol, seria maior. E outros meios também, da própria energia, né? Energias renováveis, como é o caso da energia eólica, energia solar, essa que nós temos que investir mais e obter, porque realmente, até inclusive as calçadas, pias elétricas, aquelas calçadas que geram correntes elétricas, ao se caminhar por cima dela, são várias formas que vão aparecendo devido à dificuldade dos combustíveis fósseis, né? Inclusive, professor, com relação ao pré-sal, eu acho que vai ser muito difícil conseguir explorar e tirar uma gota de petróleo dali. Certo? Todos esses meios de produção de energia são meios que são só para esse momento. Porque já existe uma pesquisa, o Robson... É que o Robson não quer falar, né? Porque senão a gente poderia... Senão a gente poderia falar muito aqui sobre a fusão nuclear. que já existe alguns reatores protótipos, ninguém sabe disso, mas a gente consegue essa informação em algumas partes da internet, que existem alguns protótipos de reação de fusão nuclear que já estão funcionando. Ah, mas por que, que eu não vou usar um reator de fusão nuclear? Ah, vai gerar poluição. Não gera poluição nenhuma, é a energia mais limpa que existe no universo. A fusão nuclear é a energia que acontece quando... que está acontecendo no Sol agora. Tá? E aí já existe isso. Mas por que, que os caras não divulgam, não colocam isso aí? Mas essa questão de divulgar é interessante, porque o governo está investindo em energia eólica também. Não sei se vocês viram, já estou na região Nordeste. Não se divulga, mas sem querer defender governo algum, mas é um fato que está acontecendo, está investindo, né, na energia eólica. E os Estados Unidos anunciaram que prometem reduzir em 32% os gases do efeito estufa até 2030, a data é sempre 2030. Aí chega em 2030 e joga para 2060 e assim vai, né? Exatamente. E com relação ao crédito de carbono, o Obama disse que talvez tenha restrições com o Congresso americano. Né? Quer dizer, fica tudo na teoria, né? Por que se discute, então, sobre o meio ambiente se não se aplica? Só um parênteses em relação à energia nuclear. Apostar em energia nuclear pode salvar o planeta, diz climatologista durante a COP21. Essa foi uma das mesas de debate durante as conversas dos governantes. Essa notícia é de 3 dias atrás, dia 4 de dezembro, da agência Lusa, via Agência Brasil, no qual eles discutem que pode ser uma alternativa. Fala-se aqui que a NASA já tem utilizado também protótipos de reatores nucleares para viagens e experimentações em menor escala para outro tipo de utilização, que não só a energética de residencial, mas é uma das discussões que estão sendo levantadas durante a COP21. Um dos grandes problemas da energia nuclear, que já é conhecido, que já é sabido, é justamente o problema de vazamento, né? Quando você tem um vazamento desse material radioativo, como nós tivemos em Chernobyl, né? Como nós tivemos em outros locais, no Japão mesmo, nós tivemos alguma coisa. Quando você tem vazamento disso aí você causa problemas, né? Ambientais seríssimos. Mas fora isso, o que o professor falou é verdade. A forma de energia, se você tiver um controle bem efetivo dessa forma de energia, ela é extremamente limpa. Perdão, vocês não entenderam o que eu falei. Eu não estou falando de fissão nuclear, eu estou falando de fusão nuclear. Fissão nuclear é quando se quebra o núcleo do átomo, que é isso que a gente já tem hoje. Eu estou falando de fusão nuclear, que é você pegar um átomo junto com outro, através de uma interação entre eles, eles se juntam, e quando o núcleo se quebra para formar um outro elemento químico, ele libera energia, que é uma energia limpa e não gera subproduto nenhum. É fusão nuclear. Já existe um reator, um protótipo de reator lá no MIT, nos Estados Unidos. Só para exemplificar o que claro, eu toquei, né, mano? O que seria fusão nuclear? O que acontece no Sol? Dois átomos de hidrogênio se colidem um com o outro e formam um átomo de hélio. Isso. Liberando energia, né, na forma de luz e calor, né? Quer dizer, uma energia eletromagnética que chega até nós e nós sentimos essa energia como luz e calor, né? E uma medida alternativa que felizmente está se tornando comercial hoje em dia são as células de hidrogênio, né? As células combustível que alimentam os motores, os motores híbridos, né? Na verdade, são dois motores do carro. E o que alimenta um dos motores é a célula combustível, onde você pega o hidrogênio, queima o hidrogênio e o hidrogênio, depois de queimado, vira vapor de água, que não polui absolutamente nada. O problema é que a energia liberada com a queima do hidrogênio para se transformar em água, o problema é que essa energia ela é liberada de uma forma muito brusca. Então, se não tiver um controle muito específico, muito bem controlado, você poderia explodir o carro, né? Porque essa energia é liberada de uma forma muito brusca. Então, felizmente, temos tecnologia capaz de liberar essa energia de uma forma muito bem controlada, e aí você não polui absolutamente nada, sai vapor de água pelo escapamento do carro, né? O que é uma coisa maravilhosa. A célula combustível. Acho que eu fiz uma confusão com relação a fissão, fissão e fusão. Fissão. Certo, mas quer dizer que a fusão gera lixo de tipo algum, subproduto de espécie alguma? Não, a única coisa que ela gera é um átomo mais pesado, mais denso. Tipo, você pega o hidrogênio, massa atômica 1 e 1, ele vai gerar o L e tem massa atômica 2. Na realidade, dizem que, que os grandes reatores de produção de átomos no universo são sóis, né? A gente só tem um sol aí. Existem N tipos, de, N sóis no universo. E eles que são os produtores de átomos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical. Hoje nós temos o Robson aqui, que vai executar música ao vivo aqui. O que nós vamos ouvir, Robson? Bom, eu preparei aqui uma peça musical, né, que é de autoria minha. E na verdade é um estudo, né, que eu preparei, enfim, vamos lá, espero que vocês gostem. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Sobre esse trabalho seu aí, Robson, como que é? Como é que você faz? Qual a inspiração? Como é que funciona? Então, eu faz uns 20 anos que eu toco violão, eu toco baixo também, né? E eu gosto de ficar improvisando na minha casa, eu gosto de ficar criando, né? Então, eu gosto de ficar fazendo dedilhados, solos, enfim. Então, esse acorde aqui que vocês estão escutando agora vem de um estilo musical chamado death metal, né? Que é a introdução de algumas músicas e tal, né? Aí esse aqui, ó, já é a continuação e você vai emendando um dedilhado no outro e vai criando, né, uma sequência de dedilhados e sai quase que de uma forma natural, né? Por exemplo, tudo que eu estou tocando agora tá saindo espontaneamente, né? Eu estudei esses acordes, mas no momento eu estou fazendo apenas uma sequência de dedilhados. Então eu gosto de ficar brincando com esse tipo de coisa, porque sempre sai algumas coisas interessantes, né? Aqui são os harmônicos, né, do violão. E aí você pode colocar uns solinhos no meio, enfim, você pode fazer algumas graças aí. Muito, muito bom. Pessoal, para quem está sintonizando agora, esse é o programa Ensino Básico em Revista, o espaço da educação básica, né? Hoje nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre a conferência, das partes, né, a COP21, e para isso nós estamos aqui entre amigos, eu, o professor Toninho, o professor Matheus dos Reis, o professor Robson Favareto, que acabou de executar uma música, o professor Clésio, né, o professor Maurício Ortega e o Daniel, né, o Daniel que ele é jornalista aqui da Rádio Fiscar, né, isso aí. E aí, Flávio? Então, eu estava falando sobre aquele gráfico que eu estava lendo hoje, né? E que ele estava explicando aí a razão que leva os países, os 10 países que mais produzem petróleo, mais produzem gases de efeito estufa no mundo hoje, né? Qual que é a principal fonte, né, desses gases, né? E demonstrou um ponto bem interessante, né? 80% do gás de efeito estufa produzido em todos esses países, todos eles, é a mesma coisa, né? É para geração de energia, né? Então, eu ouço o Robson falando, né? O Maurício, o Clésio, né, falando das fontes alternativas que já existem hoje, que já são muito bem trabalhadas, né? E por quê, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, são especialistas. A única razão que justifica essa continuar dando um murro em ponta de faca, né, persistindo no mesmo erro, é o interesse político mesmo, né? Fica caro, por exemplo, aproveitar dessa fusão nuclear, por exemplo, ou então desenvolver uma tecnologia de aproveitamento da energia eólica, da energia solar. O que é que impede, né, que os países adotem isso? Por exemplo, um país rico como os Estados Unidos, né, talvez não significaria nada para ele desenvolver uma tecnologia para utilizar fontes alternativas, né? Por que persistir ainda com os combustíveis fósseis, né, que são os principais responsáveis pela produção dos gases de efeito estufa, né? Só interesse econômico, né? É isso mesmo. Não é essa dúvida, professor. Não é essa dúvida que sejam interesses econômicos. As grandes potências mundiais são empresas do petróleo, corporações de petróleo, e existem muitos interesses aí, uhum, que realmente atravancam aí a... Nós tivemos um caso, até mudando um pouco de assunto, porque não é questão de energia, mas nós tivemos o caso do Remedra, a fosfetanolamina, que foi desenvolvida aqui em São Carlos, e a dificuldade imensa de você poder testar esse medicamento. Já por quê? Imagino eu que seja por causa das grandes empresas farmacêuticas que seguram e detêm, são interesses econômicos, sim. E com o petróleo acontece a mesma coisa, com certeza. Quando você tem aí muito dinheiro envolvido, você tem grandes interesses e você para tudo. E as pessoas não se preocupam com mais nada. Eu estava vendo um documentário na TV fechada e eu fiquei surpreendido. Porque eu não sabia, e eu fiquei sabendo através desse documentário, que carro elétrico existe desde sempre. Até o carro elétrico é anterior, um pouco anterior do que o carro a combustão. E o carro elétrico, ele não foi desenvolvido por questões de interesse econômico mesmo. Ah, tem petróleo para queimar? Vamos queimar. Enquanto que energias alternativas demandam o quê? Mais tecnologia, mais investimentos. E assim, se está ali disponível de uma forma mais barata e a gente vai ter mais lucro, então vamos queimar. Tem outro caso também na Alemanha, que eles têm um carvão mineral, é um tipo específico de carvão mineral que é um dos mais poluentes que existem no mundo. E na Alemanha tem uma jazida imensa, imensa. E os alemães, eles, apesar de ser um país rico, né, enfim, que tem uma tecnologia para desenvolver alternativas, né? Não, eles preferem queimar aquele carvão que suja muito. Por quê? Porque é barato, está disponível e tudo mais. Então, tem um lobby, né? Se faz um lobby para continuar utilizando esses combustíveis sem pensar muito, infelizmente, sem pensar muito no meio ambiente. É puramente econômico e para se obter lucro mais fácil mesmo. Essa é a minha opinião. Recentemente, né, a gente teve o caso daquela proibição das sacolinhas plásticas, a gente ficou feliz, o pessoal já estava se adaptando, levando as coisas, né? Né, Maurício? E você, de repente, logicamente que tem interesses econômicos por trás disso, né? Você mesmo falou semana passada, Matheus, e você respondeu a pergunta que você fez. Lembra que a gente estava falando sobre o Estado Islâmico, a guerra do Iraque, aquelas guerras, por que que elas surgiram? Lembra que você respondeu para mim, que eu te perguntei? Mas é que, por exemplo, só o negócio do... Quem falou da Alemanha? Ô, Daniel, procurei para mim da Floresta Negra alemã, o que aconteceu com a Floresta Negra. basicamente tudo isso começou na época da Revolução Industrial, né, que começou a se usar o carvão. É, e a Alemanha destruiu uma floresta inteira. O que é a Floresta Negra alemã? É, nada mais é do que poluição que caiu ali, proveniente da emissão de óxidos pela queima desse carvão poluente, que acabou com a floresta, né? Se você ver a fotografia, você vai ver que é uma cena triste, bem triste mesmo, igual aquela fotografia do recém-nascido de Chernobyl, lembra? Acho que foi o Picasso que desenhou, não foi? Que fez um quadro que tinha uma criança meio toda distorcida. Não foi que foi Picasso? Quem que foi o quadro? Não, não. Ele fez uma pintura de uma, tipo, uma criança toda deformada. E quando aconteceu o acidente de Chernobyl, nasceu uma criança que se assemelhava àquilo. E eu falei, pô, o cara 300 anos atrás já previa que ia acontecer essa porcaria, né? E só falando, né, a energia proveniente da fissão nuclear, eu não concordo, cara. Eu sou totalmente contra. Pra você ver, ó, quantos acidentes nós já tivemos? Chernobyl, 200 quilômetros em volta da usina, totalmente abandonado. Depois, Fukushima não abandonar porque é onde os japoneses vão morar, dentro do mar. Então não tem como. Aquela usina nos Estados Unidos, em 1978, que também explodiu o reator. Também explodiu um dos reatores da usina, eu não lembro o nome da usina. Ah, também. Teve aqui no Brasil, em Goiás. Ah, a questão do Césio. Foi os caras lá. É, material radioativo. Então, né? Fora que os norte-americanos, eles utilizam o fundo do oceano como depósito desse lixo. Imagina o que está sendo produzido lá dentro. Daqui uns dias sai o Godzilla de lá dentro. Mas, só pra gente colocar um outro tema, tava lendo hoje de manhã no jornal, na Folha, acho que Folha, que os países estão investindo em tecnologia verde. E a China é um dos países que mais investe em tecnologia verde. E o jornalista está criticando o Brasil, que ninguém aqui no Brasil se faz nada com relação a essa tecnologia verde. Mas aí eu li, eu vi qual é o negócio da tecnologia verde. Mais uma vez é o quê? Interesse econômico. Né? Isso, e a questão dos agrotóxicos? Fala um pouquinho aí, você que gosta muito dessa área. Não, na verdade eu não gosto de agrotóxico, não. Na verdade eu sou mais pela cultura orgânica, né? Que seria, porque esses agrotóxicos são verdadeiros, são venenos mesmo e não agem só nos insetos, que muitas vezes são chamados de praga, mas na verdade quem criou essas pragas todas foi uma forma de cultura, as monoculturas que o homem cria, né? E aí você tem um aumento exagerado de certos insetos, de determinadas espécies, né? E aí elas causam prejuízos econômicos. E aí você cria, então, agrotóxicos, que são venenos que vão poluir a água, poluir o solo, poluir o ar. E nós, ingerindo, toda vez que nós alimentamos desse tipo de alimentos que foram tratados com isso, nós podemos ter aí, temos, né, uma pequena porção, principalmente de metais pesados, que nós acabamos armazenando no fígado. Né? E potencialmente, esses materiais potencialmente cancerígenos. Né? Então nós temos aí, podemos ter depois de alguns anos o desenvolvimento de alguns tipos de câncer no organismo em virtude dessa alimentação com esses agrotóxicos. Agora hoje me parece que o mundo está partindo com já uma forma mais alternativa, justamente as produções orgânicas, né? Que assim, ainda tem começado a ter uma repercussão muito grande. Mas toda vez que você for falar em avanço na questão ambiental, vai estar por trás, professor Clésio, a questão econômica. Por exemplo, a Volkswagen do Brasil, que é uma fábrica de motores aqui em São Carlos, ela tem a ISO 14001 e a 9000. Da ambiental. Pingou uma gota de óleo de caminhão lá que não seja controlada. Certo? E é realmente o tratamento dos gases da indústria, um negócio espetacular. Nós tivemos a reutilização da água, o tratamento de efluentes, é um negócio muito bem feito. Aí você vai falar, puxa, como eles são preocupados com o ambiente, né? Na verdade, se eles não tiverem esse tipo de essa ISO 14001, eles não conseguem vender um motor na Europa. Certo? Quer dizer, por trás disso ainda está o interesse econômico. A madeira que não tiver procedência, não é vendida fora do Brasil. Ilegal, né? É ilegal, aquela madeira de desmatamento que não tem origem, não é vendida na Europa, ou nos países sérios, vamos dizer assim, que exigem isso aí. Então outra, tem até aquela de você comprar um material de uma indústria que explora o trabalho infantil, né? Ou um trabalho escravo, ou... Então nós, o mundo está evoluindo, claro, mas por questões econômicas também. E não só por puramente interesse ecológico, né, vamos dizer assim, ou interesse no ambiente. Acho que implica muito na criatividade da classe política que está criando mecanismos, né, para forçar aí as indústrias, tendo visto seus interesses econômicos, a ter uma forma de ter um compromisso aí com as questões ambientais, né? Só assim, uma coisa que eu queria falar do Japão, só acabando, né? Você sabe que agora que esse maremoto que teve no Japão há 2-3 anos atrás, né, provocou vários impactos, inclusive a questão da usina de Fukushima, né? Ela foi receber um impacto muito grande, né? E deixou meio traumatizado o povo japonês. Existe um respeito muito grande entre o Estado japonês e a... também. Mas enfim, eu vi que eles parece que eles vão estar mudando, né, a fonte energética. Deixará de ser predominantemente proveniente da fissão nuclear e se tornará produção através de uso de combustível fóssil também, né? Então ela vai mudar para poluir menos, né? Para não gerar mais, diminuir o risco, só que ao mesmo tempo poluir mais, né? Contribuir para produzir mais gás de efeito estufa, né? Você vê que algum lugar caminha para frente, outros caminham para trás, né? Mas os países desenvolvidos, os países centrais do mundo ainda não acordaram para esse problema, né? Talvez acordem quando começar a desaparecer cidades costeiras, né? Começar a ter população migrando, né, das regiões costeiras para o interior e de uma forma descontrolada, eles vão começar a ver, né? Mas vamos ouvir mais um pouco o Robson, né, Robson? Mais um trabalhinho seu. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Desculpa aí o diminutivo, um belo trabalho. Obrigado. É seu também? É meu também. Legal. Aí tem algo de flamenco? Sim. Base. Tem eu me inspirei um pouco em Bá, né? Essa parte aqui. É tipicamente de obras do Bá, né? Tem um pouco de um guitarrista chamado Ing Malmsteen, né? Que é inspirado em Bá também, que nas peças deles essa sequência aqui é bastante utilizada, né? Isso aqui é tipicamente meio flamenco mesmo. Muito bonito, por sinal, né? Não é, Daniel? Uma mistura bem interessante. Mas voltando na na COP21. Vai terminar agora sexta-feira e parece-me que, pelo que eu ouvi hoje, não tem assim, a gente não precisa ficar tão otimista não, que os caras não estão querendo ceder, os países não querem ceder, né? Como já foi dito aqui durante todo o programa, ah, só para 2030, só para 2000, não sei quanto, as pessoas estão pensando só em economia, tá certo, Maurício, o mundo tem que ter uma economia mesmo, apesar de ser, como já dissemos aqui, o Matheus também já disse aqui, às vezes um capitalismo, às vezes um tanto quanto selvagem, né, que não respeita nada, mas tudo bem, é o sistema que está... Não estou defendendo, estou apenas observando. Não, não estou falando disso não, só estou falando que realmente precisa. Como é que a gente vai se desenvolver se não tiver o dinheiro, o capital, não é verdade? Porque todas as tecnologias que nós temos hoje, elas são provenientes de capital, não é verdade? Se não tivesse, isso daí já começou desde muito tempo atrás, na época das grandes navegações, que os reis de Portugal e Espanha investiam para os caras irem buscar especiarias na Índia ou buscar outras coisas, e depois descobriram a gente aqui e vieram explorar a gente aqui. Tá fazendo concorrência com a gente. Não é verdade? A gente pode dizer aí, né, o nascimento, né, do sistema capitalista, né? Você foi bem, bem lembrado, Cléber. Mas a grande questão do capitalismo é isso, né? O capitalismo, ele se desenvolve, né, como disse Marx aí no século XIX, né, porque todo o desenvolvimento tecnológico que ocorre no sistema capitalista se deve por conta dos interesses econômicos, né? O interesse econômico está por trás de tudo, né, em especial o interesse de classe, né, das duas classes sociais mais importantes dentro do capitalismo, que é os trabalhadores e a burguesia, né. Então, para satisfazer os interesses da classe dominante, que é a burguesia, as tecnologias estão sendo desenvolvidas, né, para que o trabalhador seja... Enfim, para que a burguesia explore cada vez mais o trabalhador, e aí o trabalhador busca formas para reagir, e assim vai, né? A sociedade, ela vai se desenvolvendo nesse sentido. E existe também a concorrência entre as nações, né? Então, por exemplo, a questão das guerras, né? Quando existe uma situação de guerra, muita tecnologia é desenvolvida, né? Você vê que muito das tecnologias que nós temos hoje, né? Tecnologias de informação, né? Internet, telefone celular, né? Tecnologia digital, ela foi toda desenvolvida durante o período da Guerra Fria, né? Todo o resultado da Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial também, ela trouxe muitas tecnologias aí, né? Então, nós vivemos um sistema, né? Sistema econômico e social, que, onde o conflito, né, gera tecnologia, né? Jogo de interesses. Mas o próprio Marx defendia isso, né? Ele dizia que deveria ter antes uma revolução burguesa para depois um possível comunismo, né? Exatamente. Na verdade, o que é que se prega? Não que não haja economia, mas que se haja uma distribuição de renda melhor, enfim, mais justiça social, né? Acho que hoje, pensar em socialismo hoje é isso. Só fazer um parênteses aqui, Toninho, sobre distribuição de renda. Fica muito claro e fica muito evidente, sim, que a renda poderia ser facilmente distribuída, né? Eu vou dar um exemplo aqui, assim, um pouco... Talvez que ninguém tenha pensado nisso ainda, mas a Mega Sena vai estar sorteando quanto? 280 milhões, né? E o Brasil tem quantos habitantes? 180 milhões, né? 200 milhões, chegou a 200 milhões. 200 milhões, não é isso? Quanto que daria para cada habitante? Se você R$2. R$2. Menos de R$1. Menos de R$1. R$1. Quantos milhões? R$200? Menos de R$2, perdão. R$1. É o dinheiro do... 200 milhões de habitantes. 200 por 200 dá R$1. Dá R$1 por cabeça. É, um pouco mais que isso, né? Bom, enfim. Seria bom, não resolveria o problema de todo mundo, né? Mas o que eu quis dizer é o seguinte: esses 280 milhões, em vez de ir para uma pessoa só, ou seja, se cada brasileiro, se os impostos fossem bem empregados, imagina só, com R$2 de cada um, né, de cada brasileiro, apenas R$2, você tem um acumulado de 280 milhões ou mais, certo? Vamos colocar esse tanto. Com 280 milhões, daria para fazer quantas coisas boas, né? Entende? Então, o que está acontecendo? A gente paga 30% pelo menos do nosso salário de imposto e não é revertido para nós mesmos, né? Tudo muito precarizado, né? Então é isso que eu queria colocar. E fazendo uma outra colocação aqui em relação a energias, né? Eu fiquei muito feliz assim, porque eu sou fã de Fórmula 1. Só que Fórmula 1 a gente sabe que é um esporte caro, que é um pouco poluente também, né? Porque se gasta muito combustível e tudo mais. Mas hoje em dia existe, está em desenvolvimento, e já está uns 2 anos já, a Fórmula E. Já ouviu falar da Fórmula E? Que é a Fórmula 1 com carros elétricos. É a Fórmula 1 com os carros elétricos. Inclusive alguns pilotos. O Bruno Senna, por exemplo, está correndo na Fórmula E. E alguns ex-pilotos da Fórmula 1 correm na Fórmula E. O Alan Prost tem uma equipe nessa Fórmula E, né? O filho do Alan Prost é um dos que estão correndo nessa Fórmula E. É muito interessante. E o carro chega a 220, 230 km por hora. É bem interessante mesmo, né? E aí, o que, que eles fazem? A corrida tem umas 40 voltas, mas não, a bateria não aguenta as 40 voltas. Então eles trocam de carro. Na metade da corrida, eles param no box e trocam de carro. Robson, um dos problemas também das corridas da Fórmula E é que são corridas silenciosas. São corridas silenciosas. São silenciosas. Eles dizem que não tem tanta emoção. Não tem tanta emoção. E eles estão buscando agora uma forma de fazer o barulho, que o barulho é que... Seria uma buzina lá, toda uma caixa de som na parte de trás do carro. Que a Fórmula Indy americana usa o metanol como combustível. Isso. A Fórmula Indy americana é um pré-requisito. Eles não usam mais gasolina, é metanol. Que é um álcool que menos poluente também, que é um substituto. O Toninho vai acabar com o programa agora. Destruíram o ilha, a gente fez uma bagunça. É isso, amigos ouvintes. Estamos terminando o programa Ensino Básico em Revista. Aqui. Nós teremos, né? Maurício, fale por favor sobre isso. Até fica aqui o convite a todos que estão participando desse programa, que nós estaremos gravando a semana que vem já o primeiro programa do Ensino Básico em Revista na TV. Nós estaremos gravando na Escola Jesuíno de Arruda, provavelmente na biblioteca ou na sala de leitura. E nós... Tá fechado lá, Maurício. Não, mas até a semana que vem eu acredito que já esteja aberta a escola. Exato. Certo. E nós estaremos, então, tentando gravar. Esse programa seria o primeiro programa, um programa pioneiro, né? Ensino básico na TV. Então, vocês já estão convidados até para participar da gravação. Obrigado. Se você estiver ocupado, pode fazer uma reportagem com a ocupação de Jesuíno. É aí... polêmico. Aí pulamos esse tópico. Nós já vamos chamar o governador para falar. Mas é isso, amigos. Nós queremos convidá-los para que estejam conosco na próxima semana, né? Segunda-feira, às 17 horas, com reprise no mesmo dia, meia-noite. E sempre aqui, né? Pela nossa querida Rádio Fiscar. Sempre escutando diferente. Ensino Básico em Revista. Rádio Fiscar, sempre diferente. Rádio Fiscar, ZY1 757, 95,3 FM, 140 watts de potência. Escute Rádio Fiscar. Escute diferente. Fim de tarde na Rádio Fiscar. Hoje, terça, às 6 da tarde...